Caralho, Jane. Tô no veneno com os camaradas aí que fala demais. Danada não, é por inveja. Pois é, mas tem que respeitar, né não? Pior, eu também tô no veneno com os malandrinhos, pochete, que não respeita a favela. Então demorou, vamos descarregar nossa fúria em cima desses otários aí. Então demorou. Tô no veneno, vim pra tocar o terror. Tô no veneno, seja lá com quem for. Tô no veneno, vim pra tocar o terror. Tô no veneno, seja lá com quem for. Se vacilar, olha atrás. Se vacilar, olha atrás. Se vacilar, olha atrás. Se vacilar, eu toco fogo mesmo, melhor me deixa quieto. Se ligou maluco que o papo aqui é sempre reto. Deixa de inveja, me mira, mas me erra. Sou malogueiro das antigas e respeito a favela. Eu nunca falei que eu era o bandidão, mas sempre falei que eu rimava pros irmão. Não importa a cor ou classe social, do ladrão ao pastor, um salve pra geral. Tô no veneno com os cara que fala demais. Malandro, capa de pistola, sai pra lá, Satanás. Respeita as caras que eu nem te conheço. Porque o crime é foda, irmão. Tô no veneno, vim pra tocar o terror. Tô no veneno, seja lá com quem for. Tô no veneno, vim pra tocar o terror. Tô no veneno, seja lá com quem for. Se vacilar, olha atrás. Se vacilar, olha atrás. Se vacilar, olha atrás. Se vacilar, se liga aí, ô pochete, a rua já te conhece. Ferroada na cara pra quem com abelha mexe. Fez minha casa o varal, o som a tela. Depois pagou de gatinho andando na favela. A brisa da sua dona tá usando a minha roupa. A minha tela, tô ligada, deve tá na boca. Cê tá queimado por causa de um fininho de mela. E na boate sua dona tirada de cadela. Sabe como é, né, Zé? Todo mundo viu. Vacilou na quebrada, sozinho se traiu. Comigo não vai dar nada, mas só que lá na quebrada se vacilar. Olha atrás. Tô no veneno, vim pra tocar o terror. Tô no veneno, seja lá com quem for. Tô no veneno, vim pra tocar o terror. Tô no veneno, seja lá com quem for. Se vacilar,